para o Igor Santos. Cleiton, meu velho, como vai? Vem acompanhando o seu trabalho, meus parabéns pela brilhante jornada musical há mais de 30 anos. Isso não é para qualquer um, quase a minha idade. Muita luz e sucesso em seus caminhos. Um grande abraço do povo paulistano, o Igor Santos. Igor, um abração para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e as suas palavras também. Uma das mais perfeitas duplas do Brasil, Durval e Davi, participação de João Bosco e Vinícius da Nova Geração, Mania de Querer. Segura na palminha da mão, moçada! Precisamos definir o que vai ser de nós, se encontramos um no outro tantos erros. Não tem como fugir, não tem acerto, se até mesmo estando juntos, estamos sós. Eu preciso encontrar uma saída, uma nova direção pra minha vida. Já não faço parte mais dos seus desejos, já não sei qual o sabor que tem seus beijos. Preciso arrancar de mim essa mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim essa mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Apesar de tudo, vou sentir sua falta. Afinal, são tantos anos e eu me acostumei. Solidão chega doendo, mas não passa. Você vai se acostumar sem mim, eu sei. O final de cada história é o começo. E recomeçar melhor depende só de nós. Precisamos revirar tudo no avesso, e o avesso é o lado certo de nós dois. Preciso arrancar de mim essa mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim essa mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Durval e Davi, João Bosco e Vinícius, Mania de Querer, para o Francisco Aparecido Paulo. Ele, Cleiton, eu gostaria de comprar o livro do Chico Rei Paraná. Ô Chico, deixa eu te dizer, não tem mais. Eu fiz 6.000 exemplares do livro do Chico Rei Paraná, não tem mais, eu não vou mandar fazer mais, porque eu estou sem tempo. Até que fazer não tem problema, que eu mando fazer, faz. Mas depois eu tenho que administrar a venda, isso tem que dar um trabalho demais, eu não estou dando conta. Não vou fazer mais nada, pegar mais nada para fazer, que se eu botar mais 5 quilos, o caminhão arreia o feixe de mola. Então, se aparecer alguma editora, se aparecer algum empresário que gostava muito do Chico Rei Paraná, se quiser fazer uma edição de 1.000 exemplares no mínimo, aí eu mando rodar. Mas para eu fazer, para eu vender, eu não vou fazer. Então não tem quem tem quem não tem, não vai ter mais, a não ser que alguém se disponha a fazer uma parceria comigo. Viu, Francisco Aparecido Paulo? Eu já postei isso, inclusive, no Facebook, para todo lado, porque depois da morte do Chico Rei, já tinha pedido, mas depois da morte do Chico Rei, todo mundo quer o livro, né? É um trem esquisito, tem que morrer primeiro para o povo querer saber da vida da gente, né? É um trem custoso demais da conta. Eu sou fã desse camarada, essa é uma das músicas que eu gostaria de ter feito. Muita gente chama de A Professorinha, mas Ataúfo Alves vai cantar Meus Tempos de Criança. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. de criança. Eu não sei pra que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos missa na madeira da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Mirali. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor? Onde andará? Ah, eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia, jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino. Eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia, jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ataúfo Alves, o mineiro de Miraí, Meus Tempos de Criança. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Se é programa festa, organiza tudo, faltou o artista, faltou tudo. Faltou o artista, faltou tudo, né? E você não sabe como é que faz, preocupa não, pode deixar que a RBM Música é uma empresa com mais de 30 anos no mercado, intermediando os shows das maiores estrelas da música brasileira, e pode ajudá-lo na sua festa. Você ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você vai levar para sua cidade o show de Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lime Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, o e-mail é locutorpreferido@gmail.com, locutorpreferido@gmail.com. Vitor e Léo e Zezé de Camargo e Luciano, Quando Você Some. Você some assim. Queria não pensar que vai voltar. Prefiro encarar que seja o fim. prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Nem sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos, sem chorar dizer adeus, na, na, na. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Queria que não fosse como é. Sei que tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos e sem chorar se. Adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Alança Floripa, sim! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Vai de trilha, quero ouvir você. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Ou me leva a sério, ou me leva a sério, ou vai embora, e não volte mais. Vitor e Léo e Zezé e Luciano, quando você some para o Marcelo Nunes, ele é de Manga, nas Minas Gerais. Cleiton, escuto o seu programa pela Manga FM, gosto demais. Marcelo, um abração para você, um abraço para os meus colegas da Manga FM. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Eu sei que o nosso programa tem audiência grande aí em Manga, né? Graças a Deus, em todas as praças onde a gente passa, o povo gosta. Nosso programa é um programa verdadeiro, um programa direto, né? Eu tenho um defeito grave de falar o que eu penso, tem hora que o povo fica contrariado comigo, mas eu não dou conta. Eu não dou conta. Quem não acostumar comigo, o único jeito que tem é mudar de estação, porque já tô velho para mudar, vai ser desse jeito mesmo. O criador de sucessos é Delson Moura, Espelho Quebrado. Espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. De deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Estou com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída. Eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Tem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída. Eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Edelson Moura, cantor dele da Zélia Maria, Espelho Quebrado. Essa música aqui tem uma história, né? O grande Zé Rico pegou essa música com o Edelson para gravar e gravou. Ele botou a voz, só que o milionário não tinha colocado a voz ainda, e o Zé Rico morreu, tá lá a música pronta, tá os arranjos feitos, o Zé Rico botou a voz, agora eu não sei o que, que vai acontecer, porque o milionário fez dupla agora com o Marciano, não sei se vão terminar esse disco, não sei o que, que vai acontecer, mas que tá gravado lá na voz do Zé Rico, tá, né? Essa Ife deve ter ficado bonito demais na voz dele, porque tudo que ele cantava ficava bonito demais, né? Edelson Moura cantou Espelho Quebrado. Para o Moisés Neves, de Dom Mazilho, na Bahia. Cleiton, não perco o seu programa. Manda um abraço para mim, um alô para o Daniel. Né? O Moisés, ele é radialista, ele é meu colega lá da Tropicaliente FM. Ele faz o programa das 17 às 19 horas, de 5 às 7 da noite. Né? E ele está me dizendo que o meu programa está com audiência muito grande lá. Um abração para o Murilo Cares, a turma boa de Dom Basílio na Bahia. Ô Murilo, estou precisando fazer um show aí, rapaz. Organiza um trem aí, qualquer lugar aí. Juntando 10 pessoas, tá bom, eu vou ir cantar para o pessoal. A sugestão do beijar. Leidiane e Cátia Mara, do mundo nada se leva. Quando estou viajando, cruzando campos e serras, o meu coração se alegra. Se passo por minha terra, o rincão é mais florido, a natureza é mais bela. Gosto de minha querência por ser risonha e florida, onde vivi em criança, a minha infância querida. Viverás sempre comigo pro resto de minha vida. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. Vida triste é o vida alegre, a vida de um cancioneiro, sorrindo às vezes com mágoa, cantando por desespero, bebendo de todas as águas do nosso chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha lida, cantando o que conheci. A minha prenda querida viverá sempre comigo pro resto de minha vida. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. O maior divulgador do Brasil aponta Lady Anne Catiamara, do mundo nada se leva. Eu me lembro, há muitos anos atrás, essas meninas estiveram no meu programa, elas gravaram um disco com Vaninha, elas se chamavam Irmãs Rodrigues, eu me lembro muito bem, né? E agora a Lady Anne entrou em contato de novo comigo, eu recebi aqui a música, estamos mostrando, né, o Flávio Bejar, né, tá divulgando essa música aqui, e com muito prazer eu estou mostrando essas veteranas que cantam muito bem, a Lady Anne e a Catiamara, um grande sucesso, Milionários é Rico, do Mundo Nada Se Leva, que fez parte, inclusive, daquele filme Estrada da Vida, né, que eles foram até na China para lançar o filme, né? E se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61998136601, 61998136601. No próximo bloco, Maiden Marcelo, Gustavo Lima, Edson Hudson e Mato Grosso e Matias e o Gustavo Lima de novo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Um abraço carinhoso para os meus amigos de Santa Inês, no Maranhão. Desde o mês passado, desde o mês de fevereiro, a Nativa FM está transmitindo o nosso programa, né? Quem está me avisando é a Graciele Martins, que é a diretora de programação. O pessoal lá da Rádio Estúdio Brasil não me avisou não, mas a Graciele está me avisando. E a cidade de Santa Inês, no Maranhão, uma cidade de porte médio, tem hoje 84 mil habitantes, numa área de 600 quilômetros quadrados. Quem nasce em Santa Inês é Santa Inesense. É uma cidade já antiga, vai fazer agora, né, semana que vem agora, né? Semana que vem está fazendo 132 anos. Ela foi fundada em 14 de março de 1884. O prefeito atual é o José de Ribamar Costa Alves, do PSB. O município de Santa Inês faz divisa com Mansão, Santa Luzia, Altamira do Maranhão, Vitorino Freire, Bela Vista do Maranhão, Pindaré Mirim e Tufilândia. É Monção, eu falei Mansão, não, é Monção, né? E lá tem um carnaval que é considerado um dos melhores do estado do Maranhão, tem as festas juninas, tem o artesanato, né? E fica a 250 quilômetros de São Luís, e o meu programa está passando lá às 14h. Graciele, um abraço para você, para todos os nossos colegas aí de Santa Inês, no Maranhão, da Nativa FM. Eu fico satisfeito toda vez que eu recebo uma notícia que tem uma rádio nova, né? Porque esse povo do Maranhão acompanhava demais meus programas no tempo da Rádio Nacional. Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, a participação do Gustavo Lima, Armagedon. Que Quero ter você pra mim. Vem ficar comigo, vem. Eu me apaixonei, me tornei o seu refém. O que é, não sei dizer. A paixão não tem porquê. Coisas do universo tão complexo e natural. Você me enlouqueceu, você me entorpeceu. Nada igual. Te amar não tem explicação. Você deixou meu coração em outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão que a gente inventa. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Canta Gustavo Lima. O mãe de Marcelo. Quero ter você pra mim. Vem ficar comigo, vem. Eu me apaixonei, me tornei o seu refém. O que é, não sei dizer. A paixão não tem porquê. Coisas do universo e tão complexo e natural. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu. Nada igual. Te amar não tem explicação. Você deixou em outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão que a gente inventa. Te amar não tem explicação. Você deixou meu coração de outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão que a gente inventa. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Maide Marcelo, Maide Marcelo. Maide Marcelo e Gustavo Lima, Armagedon, pra Vera. A Vera, a minha amiga Bárbara Alvarenga, encontrou com a Vera lá em Paracatu, e ela soube que ela era de Coromandel, sabia que era minha amiga, e começou a conversar, e me contou, aí a Bárbara me contou, que ela mora lá na Fazenda Sol Nascente, e disse que não perde o meu programa, acompanha há muito tempo, sabia mais da minha vida do que eu, né, dava notícia de tudo. Isso é um milagre do rádio, né? Eu fico feliz, é o maior veículo de comunicação que existe no mundo. E esse tipo de carinho que a Vera demonstrou para mim, é uma amiga que eu não conheço. Vejam vocês a importância do rádio. Eu tenho amigos que eu não conheço e que são afeiçoados a mim, que são afeiçoadas a mim como a Vera, sem que sequer tenhamos nos visto pelo menos uma vez. Isso é o milagre do rádio, né, Vera? Um grande beijo para você, um abraço a todos os amigos da Fazenda Sol Nascente, aí em Paracatu, nas Minas Gerais. Lá ela acorda cedo, porque o programa começa às 4 horas da manhã, na Boa Vista FM 96,5, do meu amigo Humberto Neiva, uma audiência enorme, uma das mais importantes emissoras de rádio do estado de Minas Gerais. Pega aquela beira de corpo, tudo ali, né? Vai longe, mas vai longe a Boa Vista FM de Paracatu. Edson Hudson, Escândalo de Amor. Pro porteiro aliviar, diga que eu preciso entrar. Quero te ver mais uma vez. Ou será que tenho que escalar no 13º andar? Só chego aí daqui um mês.

tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, você só é paz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar. Voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, faça sua paz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Porque não larga tudo e vem viver com a gente. E aí, Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima. E aí para Neide Fernandes, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Neide, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. No Brasil, os políticos superfaturam até os presídios onde eles vão ser presos depois. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, vocês estão vendo essa confusão, a corrupção, não foi o PT que inventou a corrupção não, isso já existe no Brasil desde que o mundo é mundo, né? O ser humano, tem uma parcela do ser humano que é corrupta mesmo, que é, não, isso aí, desde que o mundo, que é assim, né? Só que o povo exagerou tanto que eu digo o seguinte, antigamente os políticos comiam o ovo e deixava a galinha viva. Dessa vez eles comeram a galinha. Foi exagerar, quebrar o Brasil, né? E os políticos são eles não pensam no futuro, não. O sujeito, quando vê o dinheiro, fica louco. Eles agora superfaturaram até os presídios onde eles vão ser... Já tem um bocado preso, né? Mas tem uma turma que vai também agora, né? Para ser hospedado nos presídios que eles superfaturaram e diminuir a qualidade, eles agora vão lamentar, né? Fizeram uma porcaria lá e agora eles são os hóspedes, né? Isso é o que eu chamo de jogar bosta para cima. Eles construíram, roubaram o dinheiro dos presídios, superfaturaram, diminuíram a qualidade e agora eles vão... Já tem uma turma que está lá, grande, uma turma grande, né? E tem mais outra turma grande. Ó, teve a delação do Delcide Amaral, que complicou demais o presidente Lula. Mas hoje, quando eu gravava esse programa... Houve uma delação que vai ser nitroglicerina pura. O compadre do ex-presidente Lula, aquele Bunlai, aquele pecuarista, né, que era carne e unha com Lula, assinou uma delação premiada e com certeza que o Lula já tem, desde hoje para frente, não vai dormir não, porque o trem tá ficando feio pro lado dele. Ele já fez uma visitinha na Polícia Federal e voltou para casa. Daqui uns dias ele vai, não vai voltar mais não, vai demorar uns dias para poder ver a dona Marisa, né? Rapaz, vou te contar, viu? Os políticos são tão burros que eles superfaturam os presídios onde vão ser presos. Minha amiga Fátima Leão, pão de queijo. Desculpe se troquei seu nome. Eu juro não tive intenção. Não peça pra dizer quem é. Se tem um outro amor, eu vou dizer que não. O meu coração é seu, cê sabe. Outro amor dentro de mim não cabe. Não tenho nada pra esconder. Deitada com você, quero que o mundo acabe. Se eu disser que é um amigo distante que veio do Pará, infância que namorou minha irmã. Se eu disser que é um gato gostoso, também não vai dar. Você é a delícia que mora no meu coração. Até posso inventar algum rolo em outro país, ou um personal que cuidava de mim no Goiás. Eu errei o seu nome, acho uma besteira que eu fiz. Vem cá, meu pão de queijo gostoso de Minas Gerais. Desculpe se

é cowboy, nós é peão, nós é marrudo, nós é simplão de tudo, nós é simplão de tudo. Se um playboy sair da mão, nós é raçudo, nós é simplão de tudo, nós é simplão de tudo. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo, nós é simplão de tudo, nós é simplão de tudo. Se um playboy sair da mão, nós é raçudo, nós é simplão de tudo, nós é simplão de tudo. De manhã cedo nós tomar banho gelado pra ficar desempregado das pingas que nós bebeu. Vamos pra roça pegar no cabo da enxada que de graça não vem nada, a plantação já floresceu. Nós anda liso que nem cardo de quiabo, nós vive mais pendurado que semente de café. Tem tanta gente cheia de grana no mundo, mas não é por um segundo tão feliz que nem nós é. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. Se um playboy sair na mão, nós é raçudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. No fim do dia, depois que a gente trabalha, sempre tem jogo de maia na vendinha do Tijuão. Ali a gente papeia com os companheiros, acende um bom paeiro e toma uma com limão. Sábado à noite, se tem baile na fazenda, primeiro nós vai na venda e toma um litro de mel. Mas é igual água descendo a colina, fogo de ladeira acima quando vê uma mulher. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. Se um playboy sair na mão, nós é raçudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. Se um playboy sair na mão, nós é raçudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. Se um playboy sair na mão, nós é raçudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. Se um playboy sair na mão, nós é raçudo, nós é cinturão de tudo, nós é cinturão de tudo. Felipe Falcão, nós é simprão de tudo, para o Neucimar Ribeirão de Paula, Ribeiro, Neucimar Ribeirão de Paula, ele mora em Uberlândia, nas Minas Gerais, e agora faz parte do nosso Facebook. Neucimar, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Rapaz, muita festa, muito aniversário, mas antes de falar dos aniversários, eu quero conversar com você, minha amiga, porque você está fazendo papel de boba, você está gastando mais do que você podia gastar menos, está gastando mais. Aonde? Na energia elétrica das lâmpadas da sua casa. Essas lâmpadas que você está usando aí, se você trocar pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, você vai economizar até 90%. Você pega uma lâmpada de 100 watts dessa aí, troca por uma de 10 watts, vai clarear do mesmo jeito, vai gastar 90% a menos de energia e você vai sentir isso no fim do mês na conta de luz, né? Cleiton, mas como é que eu faço para comprar essas lâmpadas da Wellmax? Tava meio sem jeito, mas agora nós resolvemos o problema. Dentro de alguns dias você vai ter um site, um e-commerce. E-commerce é comércio eletrônico em inglês, né? No Brasil é tudo em inglês o trem. Então eu mandei fazer. Vai, já autorizei, está pronto, daqui uns dias eu já vou anunciar para você como é que é. E você vai poder comprar usando o seu cartão de crédito e recebendo em casa as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Cleiton, mas não pode ser qualquer uma? Pode, se você quiser continuar jogando dinheiro fora, porque a única lâmpada até hoje LED no Brasil que tem o selo do Inmetro é exatamente a lâmpada da Wellmax. Significa que você paga aquilo que está sendo anunciado, né? E se você tiver algum problema, se a lâmpada queimar, você tem 5 anos de garantia, tá bom? Pode aguardar que logo, logo você vai poder comprar as lâmpadas da Wellmax, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. É muita festa pelo Brasil afora. É aniversário hoje do José Francisco Ribeiro da Silva, da minha amiga Graça Goulart do Coró, mas que mora aqui em Brasília, o Júnior Leão de Brasília, a Érica Luana, Fabiane Prado, Sara Keliane, Marcelo Freitas, a minha amiga Edelvaz Machado Borges, Zete Souza, Antônio Alves e o Deni Lopes da Silva, Maria Aparecida Artal, Euclides de Souza, de Formosa, no estado de Goiás, a Cássia Rosa Martins, do Coró, Maibi Carlos Arthur, de Brasília, Tereza Siqueira Lima, de Brasília, Maria Terezinha Melo, de Coromandel, Tião Damasceno, de Brasília, o meu amigo Eládio Cruvinel, de Coromandel, e um abração para sua esposa Viviane, Edilene Aparecida da Silva, Nova Mutum, no Mato Grosso, Maria José, de Brasília, é do Coró, mas mora aqui em Brasília, a Lu Souza, de Brasília, no Gama, o Grey Ribeiro, o Carlos Ivan, Diego Fernando, Márcio Adriano Torezan, a Lampinho, Reginaldo Sérgio de Castro, do Coró, Ronald Van de Camp, Rafael Monteiro, né, que vocês todos aniversariando hoje, recebendo os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. E eu tenho aqui uma notícia que eu recebi, que no dia que eu gravava esse programa, faleceu o pastor Antônio Pereira de Souza, de Campos Belos de Goiás, onde o nosso programa vai ao ar pela RCBAM. E o pastor era nosso colega da rádio, há 4 anos ele apresentava, ele faleceu no último domingo, dia 6, ele apresentava o programa Voz da Libertação da Igreja Pentecostal, e daqui eu quero manifestar o meu pesar, né, pela morte repentina. Foi um acidente automobilístico, né? Ele infelizmente faleceu no domingo. E o pastor Antônio Pereira de Souza, um abraço para sua família. Ele já tinha intimidade com Deus, né? Pastor já deve estar lá em cima organizando tudo, esperando a gente quando a gente subir de novo, né? Eu vou trazer a minha amiga Márcia Ferreira, o Salmo 97, Deus, o Senhor do Mundo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 97. O Senhor Deus é rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados. Passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus, o Senhor, todos os deuses se curvam. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente e as cidades de Judá se alegram. Ó Senhor, Deus Altíssimo, Tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado. Que beleza, né? Márcia Ferreira, Salmo 97, Deus, o Senhor do Mundo. Os meus afilhados Eliane e Samuel, Aconchego de Pai. Me entrego a ti, meu enche-me com teu espírito. Me entrego a ti, meu Senhor. Sou mais um filho que retorna a casa, pro aconchego dos braços do Pai. O amigo não é diferente, Deus sei que me ama, te amo demais. Cura todas as feridas, mas aqui dentro uma renovação. Purifica todo o meu ser, toma conta do meu coração. Sou divertido. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aconchego de pai pro meu amigo Jajá. O Jajá, ele é da Novo Horizonte FM de Gurinhatã, mas ele chegou ontem em Coromandel, ele foi lá, vai ficar 3 dias no Coró, né? E o meu amigo Marciano Tolentino, que é o nosso coordenador geral lá da Super 95 FM, tá por conta dele, porque o Jajá foi lá para ir lá visitar o Poço Verde, o túmulo do Goiá, dar uma pescaria. Tom Bandim, o Antônio João pediu pro Antônio João dar uma assessoria no, nas pescarias, que o Tom João é bom nisso aí, né? Jajá, uma boa estada aí no Coró, viu? E ele quer conhecer o Henrique Tarcísio, pode deixar que o Marciano vai tomar conta aí, você vai conhecer. É um duplaço, viu? Jajá, eu espero que você goste muito da minha terra. Você já passou por aí, mas agora você vai ficar mais um tempo, né? Um abração para vocês, seja muito bem-vindo no Coró. Já que eu tô falando no Coró, eu vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá. Leonel e Goiá Filho, um abraço e um adeus. Cidade que dorme vai passando nevoeiro, enquanto mais um janeiro vem juntar-se ao meu viver. E a deusa da ternura para mim sorri cantando, ou talvez canta chorando pelo amor que vai perder. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Canta, canta para mim, meu primeiro amor querido. Partir tão comovido, nosso adeus é sem talvez. Sua voz maravilhosa é o fogo que me inflama, é o prêmio a quem ama pela derradeira vez. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Vou para sempre dessa terra. Nossa paz armou a guerra entre os grupos fariseus. E os parentes mercenários desfizeram nossa festa. E agora só nos resta um abraço e um adeus. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, um abraço e um adeus para Cacau Tavares de Brasília. Ela é de Goiânia, mas mora aqui em Brasília, uma moça danada de bonita, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Cacau, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência das mágoas tolas. né? E tem gente que acha que vai ser eterno e fica perdendo tempo com essas bobagens, né? Essa é a frase retocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para J. Afonso e Geraldinho. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Gente, o meu programa na televisão mudou de horário, continua no domingo, mas aí eles resolveram me botar pra bater de frente com o Faustão. Eu acho bom demais, porque eu sei que tem muita gente que gosta do Faustão, ele é famoso, o programa dele dá muita audiência, mas eu não dou conta do Faustão, não. Eu acho ele enjoado demais da conta, né? E tem muita gente que não gosta também. Então agora, se você enjoou do Faustão, pode assistir o programa do Cleitão. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, agora às 19h30 no domingo. Eu achei bom. Tem muita gente do interior que gosta de dormir cedo e que reclamava que o programa às 22h era muito tarde, né? Então agora acabou a desculpa, viu? 19h30. E eu gosto de assistir o Fantástico, eu não vejo o Faustão não, mas o Fantástico, tinha hora que eu tava vendo meu programa com vontade de estar vendo o Fantástico. Agora resolveu dois problemas, né? Eu não assisto mesmo o Faustão, vou assistir o Cleitão às 19h30. E ó, você de qualquer lugar do Brasil pode assistir nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão. Entramos agora em Maceió, né, Goiânia, estamos cada dia entrando numa praça nova. Mas você também pode me assistir pela TV Oi, canal 1, Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, agora em horário novo, às 19h30 de todos os domingos. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para J. Afonso e Geraldinho. Saudação à viola. O repique da viola, se o caboclo tá sofrendo, é um alívio para a alma, um remédio para ouvir. Cura até ferida antiga em um coração ferido. Traz até amor de volta que se julgava perdido. Melodia de viola traz a paz pro sertanejo. Tem a doçura do mel e a ternura do beijo. Ameniza o sofrimento, seus anseios, seus desejos. Nas noites de serenatas, nas festas do vilarejo. Quando a viola é tocada com toda a dedicação, faz alguém sentir saudade, faz saudade ser paixão. A tristeza pula fora e abandona o coração, e faz a mulher amada suspirar de emoção. Mesmo chegando o progresso e a tecnologia, a viola continua a rainha da harmonia. É o som lá do sertão que a cidade aprecia. É a alma do caboclo transformada em alegria. Ela faz um elo forte entre a cidade e o sertão. Também faz um par perfeito com o amigo violão. simboliza em seus acordes o amor e a união. Representa para o mundo o povo desta nação. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo J. Afonso e Geraldinho, Saudação à Viola. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Você pode também pedir pelos meus perfis de Facebook, de Twitter, essa coisa errada toda, né? De Instagram, viu? E agora, a importância desse quadro. Eu conheci o J. Afonso. Eu fui divulgar a Eliane Samuel lá em Uberlândia e conheci o J. Afonso, né? E ele gravou essas músicas, mandou para mim e eu estou mostrando para o Brasil, entendeu? Essa é a importância de um programa como o nosso, um programa que não tem jabá, que abre as portas para os novos talentos. O J., ele é um veterano, mas não teve ainda oportunidade. Então aqui no nosso programa tem. J., um abração para você, para o Geraldinho. Saudação à Viola é o nome da música. Deixa eu cumprimentar aqui os meus amigos de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Meu programa passou lá uma temporada, depois saiu fora do ar, também não perguntei por quê, e voltou, também não perguntei por quê. Agora voltamos lá para 91.5 FM de Ouro Preto do Oeste, uma importante cidade lá de Rondônia. Já fiz show lá, o meu amigo ex-deputado Carlos Magno me levou para fazer um show lá. Né? É uma cidade que tem 38 mil habitantes, isso em 2010, agora já deve ter mais, né? Tem 1.970 km² de área do município. Quem nasce em Ouro Preto do Oeste é Ouro Pretense. É um município novo, foi fundado no dia 16 de junho de 1981, tem apenas, vai fazer agora 35 anos. O prefeito atual é Alex Testoni, do PMDB. O município de Ouro Preto do Oeste faz divisa com Jaru, Vale do Paraíso, Ji-Paraná, Nova União e Teixeirópolis e fica a 330 quilômetros de Porto Velho. Um abraço muito carinhoso a todos os nossos ouvintes da 91.5 FM e para o meu amigo Nilson Lombardi, grande comunicador, e o diretor da rádio, né, William, o homem que manda prender e manda soltar lá. Nosso programa está passando às 4 horas da manhã, turma que acorda cedo em Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Já para a sala de aula, porque hoje eu vou trazer o maior de todos os professores, o imortal José Rico, Nossa Despedida. Através dessas simples palavras, vamos agradecer a Deus, minha chefe e nossa gente, por nos conceder o direito e a força de lutar 21 anos em prol do engrandecimento da música sertaneja. Alô, amigo, em qualquer lugar que esteja, quero que seja bem feliz, muito feliz. Neste momento, quero lhe dizer, se me permite dar a nossa despedida. Obrigado, amigo, por tudo que nos fez. Nesta estrada da vida, por onde cantamos, transmitindo a mensagem de amor e paz. Quem ouviu nosso dueto, esquecer jamais. E com este canto encerra-se esta etapa. Unem-se as cortinas do palco do mundo, fechando com chave de ouro com a nossa despedida. Obrigado, amigos, por tudo que nos fez. Nessa estrada da vida, por onde cantamos, transmitindo a mensagem de amor e paz. Quem ouviu nosso dueto, esquecer jamais.